Alto de espera, vamos ver. 1922, salva 58, direita na Fox 121-9. Atenda, livre, direita, Fox Trot 219, após voo 1922. 00, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0195, seu limite é localizado. 0195, limite lógico, né, 200. Salve, Salvador, bom dia, 112, perdão, 1922, livrou Fox Trot. Minha 2 atrás desça para 3 mil pés, o ajuste é 10014, seu novo limite é a magnética 080 de centro. 14 para 3 mil pés, são para mim o limite? Limite é a magnética 080 de Simbra. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Observando o limite, é o 080 Simbra? Oi, Sané 6200, curva à direita na proa 055. 055, 6200. Reduz a velocidade para 1709. 1709, 6200. Oi, Sané 6200, nessa proa interceptará o localizador, reporte estabilizado. Autorizado interceptar, vai reportar estabilizado, Sané 6200, recebendo. Solo 1100, libera a direita e chama 121 décima 9. Adorá 219. O meu Alaska Bravo, chame Torre 18 décima 6. Alô? Controle Salvador, bom dia, azul para 298. Aqui espanei 150, com essa informação Índia. Tá 9911, mantém o ponto de espera da 10. Romeu Oscar Bravo, mantém a linha do litoral, ajuste 1014, reporta a vertical do farol Itapuã. Itapuã, Bravo. Paulo, bom dia, 16. 225, Dr. Chané. Chané 6225, bom dia, táxi via Alfa, e reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Alfa, reportando seu Juliette, 225. Voo 1922, ingresso a Juliette, posição 07. Ok, prossegue a Juliette para a posição 07, voo 1922. Alfa, Bravo, Papá, chame Torre, frequência 1-8, decimal 6. Sané 6200, desça para 2 mil pés, de forma tráfica, só frente a 5 milhas, é o linha GS 35. Reduza para a velocidade de aproximação. Poderia descer pelo slide, né? 200. Gente, Papa Romeo Alfa, Bravo Papa, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, confirmando a intenção de pouso da pista 10. Senta. Qual o pátio de destino do Romeo Alfa Bravo? Condição de pouso na cabeceira 35, vento agora sul com meia dúzia de nós. Afirmativo, pouso na 35. Reporte ingressando no final da pista 35, Romeu Oscar Bravo. O azul 4208 da cola 03, controle agora em 119 decimal 35, bom voo. 119-35, bom dia, azul 4208. Papá Romeu Alfa Bravo, papá já abaixado travado. Gente, o Alfa Bravo Papá, autorizado pouso, pista 10, o vento sul com 07 nós. Colocou cruzando 1500 pés. Pela direita do eixo da 110, vai realizar pouso parado na cabeceira da pista auxiliar, cabeceira 35, sem interferir com seu pouso. Alfa Bravo Papá. Ané 6200, complete a aproximação, torre 18 decimal 6. 36, bom dia. Oscar Bravo já avistado, realiza pouso pairado, cabeceira 35, vento sul com 07 nós. Reporta solo controlado, Romeu Oscar Bravo. Bravo. Salvador, bom dia, Xanê 6200. Xanê 6200, número 2 para pouso, pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Guardando pista livre, Xanê 6200. Novembro. Cheio de autorizado táxi até o ponto de espera da Tata, o Ecos do Novembro. Dan 3304, desça para 2 mil pés, o ajuste 10114 autorizado ELS, reporte estabilizado. Prossegue 2014, autorizado ELS, chamarei estabilizado, Dan 3304. Papá Romeu Alfa Bravo Papá no solo 05, qual parte do destino? Cliente libera a direita e chama o solo 121 na décima 9, Alfa Bravo Papá. Cliente, o Eco Zulu Novembro, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. 2230 e 27 para 210, nós será o número 3 para aproximação. Confirma que o 2233 é 2233 e 27 para 210, nós será o número 3 para aproximação. Bravo Papá, taxi Alfa e reporta antes da taxa Juliette para ingresso. Está terminada, 5 milhas de coral, São Miguel, na frequência 120, décima 1. Oscar Bravo, ciente da liberação da pista, frequência livre no corte, bom dia. Do 4298, após. TAP, desça para 2 mil pés, o ajuste é 10014. Após TAP, desce 2 mil, combine 14, o 14 da vez. Só 9911, alinhar e manter, cabeceira 10. Um abraço, papai, ingresso a Juliette, parte principal, reporta novamente no ataque Lima. Na 6200, solo 07, libera direito, chama 121 decimal 9. 219, boa. Do 4298, vetoração para aproximação final LS, curva à direita para o 050. Direita 050, Azul 1298. Olá, Salvador, bom dia, trip 5627. É, passou a posição Conte, está mantendo 140, transfere. Trip 5217, a sua identificação, voo e bom, reporte pronto para descida. Silva, bom, seria possível, senhora, a gente voar pela, que a gente já foi desviado para a esquerda e estamos na proa de duna. Mas se a senhora puder autorizar a gente pelo menos pelo... Tem, 5217, voe pelo. 3 para 4, só um instante. Afirmativo. Dan 3304, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Controle azul com a 298, em frente aos usuários, pode ser 2 mil pés? Azul 4298, desça para 2 mil pés, o ajuste no 014. Livre LS. O meu mic é aquilo, transcópio. Autorizado, Salvador, Salvador, voo de manutenção. Decolagem da 197. Após a decolagem, vai manter a proa de decolagem e em coordenação com o controle. Será vetorado para a radial 170, conforme solicitado. Controle opera em 119.35, a torre 118.6 dúzia e aciona 0122 no transponder. Autorização, são 3304. Guardando autorização, 3304. Total 991, decola 09, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Paracionamento, táxi, decolagem agora com a torre, 118, decimal 6, dúzia, logístico no 04, bom voo. Aqui para a Juliette, 6200. 6200, atentando ao Airbus da TAM, no pushback, com cautela, ingresso para a Juliette, posição 04. Com cautela, ingresso para a Juliette, para 04, 6200. Salvador, de Papatanga, 2304, cheque o trem, autorizado pouso na 10, vento sul com 09 nós. Baixou e travou, o TAM 3304. Costuma 90, saída coral, sobre o voo 080. Do 4298, chame Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Da 17 com curva esquerda, 1.000 pés de altitude. Controle em 119 decimal 35, a torre em 118 decimal 6 dúzia e aciona 0171 no transponder. 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25, 45, alterna 26, obrigado, 408. Autoridade está fazendo 075 para o 6000 restrito. 2230, desça para 4000. Passagem 2230, desça para 4000 pés, o ajuste 10014, reduz velocidade para 1709, será o número 2 para aproximação. 4000 com 1014, reduzindo para 1702223. Controle azul 4298, pode ser 1700, mais diferente. Azul 4298, para interceptar o localizador, curva direita para 070, reporte estabilizado. Direita 70, 4298, mantendo 25. Em Vera Cruz, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle em 119 decimal 35, a torre em 118 decimal 6, dúzia, e aciona 0151 no transponder. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, Índia November Alpha. 3304, solos 12, direita, 121, decimal 9. Táxi de decolagem com a torre em 118 decimal 6 dúzia, o ajuste no 04, bom voo. Então 3304, bom dia, táxi de Alfa, reportante, o táxi de Juliette para ingresso. Alfa, reportante Juliette. Para o táxi, 3179, 135 a bordo, com 15, 4 horas e 20. 3179, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, em ponto de espera Torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 4, um bom voo. Pátio Índia Alfa, obrigado. Zulu Lima Tango, desce para 055, ajuste 10 no 4. Controle Rafael 223, vai atingir 4 mil, voando duro. Rafael 223, desça para 2 mil pés, o ajuste 10 no 4, livre LS, reporte estabilizado. Descendo para 2000, 1014, vai reportar estabilizado 2223. Faria 2230, reduz a velocidade para aproximação. 2223 está reduzindo para aproximação. Azul 4298, chame torre 18 decimal meia. 86. Autorizado, chama no ponto de espera do 17, Índia November Alpha. Chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, sem identificação. Identificou 6312, desça 060. Azul 4298. Gente, livre pouso no 04298. Passare 2223, complete aproximação, torre 18, decimal meia. 18,6, bom dia. Câmara da passarela do 2223, bom dia. Passarela do 2223, bom dia. Número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 2223, tá, número 2, aguardando pista livre. Piso 179, agilize manobras após o azul a Lima, tem cabeceira 10. Ele bateu após o azul. Essa modificação para 6000 e instrução para retorno e processo de preparação para o ILS. Vou check. 7, o Alfa, Vitor, Juliette. Azul 4298 no solo de Salvador, Zuno 7, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. 9. Zuno 7, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro, curva direita pro 260. Direita 260. 217. 2223, tem um Airbus da Tanque que já vai iniciar a rolagem, aguarda a pista livre, Passaredo. Aguardando a pista livre, 2223. 3179, livre decolagem da 10, o vento sul com 099. Livre decolagem da 10, 3979. Zero de Salvador. Trip 5210 magnética 130 de Simbra, desça para o nível de voo 050. 5217, 130 de Simbra é o limite, descendo para 050. Gol 19085, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1094. 4.014, 3859, essa identificação, chegada bom, desça para o nível de voo 070. O Mike é Coquinho, ciente do táxi, inicia e reporta quando pronto para prosseguir até o ponto de espera. Para 1500 pés, o ajuste 1094, vou ir na proa de Paris. Agora em 1119-35, bom voo. 935, obrigado. Base 910, chamo Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 25 admissivo, 2.85, total. Contato radar, jogo 360, sai da. Pedro 2223 no solo, os 20, libera direito, chama 121, 19. Libera direito, chama 121, 1 novembro, vetoração para o procedimento final LS, curve à direita pro 280. Pro 280, valeu. Alfa Juliette, na moto 1 no quadro, pro pátio principal, 2285. 1 novembro, está sujeito ao tráfego, será o número 8 para aproximação. Patrulha Trip 5217, nosso tráfego essencial é um Gol que está à nossa frente? Será que ele é previsto para Brasília? Trip 5217 afirma o Gol a meia milha, porém não é tráfego essencial. Deixa, nós estamos com a referida aeronave no visual aqui. Link Trip 5217. Autorizado LS 9035. Voo 9085, desça para 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Chama estabilizado, 9035. Controle de Salvador, bom dia, web 5826, informação, web 5826, identificação, chegada a Mari, desça para o nível 080. Com a Mari 080. Eco Delta, reporte pronto para a descida. Gente, Mike Aguilar. Salvador, hoje é na 312, o 060. Mantenha o 060, o Chané 6212. Seria para o 6312? Sané 6212, desça para o nível 050. Seria para o 6312, 050? Sané 6212, afirma, 050. Agora atualiza o Trip 5217 para seguir descida? Trip 5217, desça para 3 mil pés, o ajuste 1014 para interceptar o localizador. Curve à esquerda para o 1075, aguarde proa para interceptar. Final sala esquerda, 175, aguardaremos vetor final. Tem ponto de espera, o Alfa Vitor Juliette. Por novembro autorizado 4000. É 62112, restauração para sequestramento, curva esquerda para o 0115, seu limite será magnético 120 de 5. Proa 0115, limitada magnética 120, Xanéa 6312. Xanéa 6312, reduz velocidade para 2009, desça para 4000 pés, o ajuste no 0115. Reduzindo para 2009. 4000 pés, 1-0-1-4, 6-3-1-2. Xanéa 6-3-1-2, compete a redução para 1-7-0-9. Será o número 3 para aproximação. E onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9, decimal 3-5 e aciona 5-4-7-5 no transfondo. Autorizado em Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 360, decola da 1-0, curva direita da El Ledo, intercepta Upper Zulu 1-0, bridge. 1935 controle e o transponder 5475, Oceania 629. Correto, portão 4, sistema pronto para o direcionamento, Oceania 6291. Chamará no 4, Oceania 629. É de para interceptar o localizador, curva à esquerda na Pro 120, desça para 2000 pés, reposto estabilizado. 120, autorizado a interceptar, descendo para 2000. Capitão 9085, chame torre 18 decimal 6. 26. Salvador, bom dia, gol 9085, estabilizado ILS 10. Gol 9085, cheque 3. Baixado travado. Sente o vento sul com 09 nós, autorizado pouso 110, gol 9085. Pouso autorizado, 9085. O India November Alpha decola aos 25, autorizado iniciar a curva à esquerda de imediato, ingresso e perna contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo, India November Alpha. Reportará cruzando o campo, India November Alpha. Negativo, contra o vento da 1-0, aguardando para o cruzamento do campo, India November Alpha. Contra o vento, contra o vento para o India November Alpha. Aguarde para o cruzamento do campo, India November Alpha. Aguardará para o cruzamento do campo, India November Alpha. 7 horas, já iniciamos a descida para 2000. Trip 5297 para visual com campo? Ainda não, senhora, mais 2 minutinhos. Trip 5297, curva à direita na Pro 130. Direita 130. Controle de Salvador, este é o 30. Trip 5297, direita 130. Direita 30. Já 3859, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. Controle de Salvador, 3179, campeão. Já 3179, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 228, 260. Plan 3859, copiou o controle? Negativo, foi sobremodulado, poderia repetir por gentileza? Só para 4000 pés, o ajuste 10014. 4000 pés, 104, 3859. Bebe 5828, desça para o nível de voo 050, reduz a velocidade para 2309. Lembrando linha do litoral, Índia November Alpha. Voo 050, reduz a velocidade para 2309. 0-5-0-130-5-6-2. Nós estamos visual já, o TIP 5217. TIP 5217, complete aproximação, torre 1-8, decimal 6. Obrigado, senhora, bom dia. Porta liberando a pista, Alfa Vita Juliette. Escuta a torre? Sim, Matheus. Baixado travado? Fechar. Autorizado pouso pista 10, vento sul com 09 nós, trip 5217. 5217. Torre Salvador, o Índia November Alpha efetou o cruzamento do campo, afastando no, na linha do litoral. Cint, Seguinte, o Índio November Alpha mantém a linha do litoral, 1000 pés, chama o controle 119.35 até a volta. Controle 1935 até o regresso, Índio November Alpha.